Panorama Agrícola para 21 de junho de 2013, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, hoje é sexta-feira, 21 de junho de 2013, noite de lua crescente. Nós estamos abrindo para você, o nosso ouvinte, o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado de hoje é: onde canta o galo, não canta a galinha. No Panorama Agrícola desta sexta-feira, você confere uma dica para o jovem rural. No noticiário, festa do agronegócio em Ibirama. Alimento e companhia, comida italiana em Nova Veneza. Sexta de boletim do SC Rural, avaliação da Secretaria de Agricultura e de Pesca sobre a agricultura familiar e o Programa de Estado Santa Catarina Rural. Domingo você assiste ao programa SC Agricultura, 6h30 da manhã na Parabólica Canal Terra Viva e na Sky Canal 104. Ligue 48-3665-5359 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br e participe do nosso programa. Uma dica que pode mudar o seu dia. Por se envolver mais nas decisões da propriedade rural, o jovem rural tende a ficar mais tempo no campo. Jovem, ajude os seus pais a decidir o que gastar, como investir, quando comprar, quando economizar, o que plantar. Ajude no planejamento da sua propriedade e do seu futuro. É hora das notícias. A Prefeitura de Ibirama, no Alto Vale do Itajaí, está lançando hoje a quarta edição da Festa do Agronegócio de Ibirama. A Expo Agro está sendo lançada hoje em Ibirama para representantes de associações de ovinocultores, bovinocultores, apicultores, piscicultores, artesão e autoridades da região. E a festa ocorre entre os dias 12 e 14 de julho, Expo Agro, Festa do Agronegócio de Ibirama. Na programação estão feira de negócios, exposição de animais, competições tradicionais e o melhor da culinária, com um jantar à base de peixe, almoço colonial, churrasco e almoço à base de ovelha. Nessa exposição, a Expo Agro de Ibirama, de 12 a 14 de julho deste ano, há também cavalgada, desfile de máquinas agrícolas, exposição de artesanato e diversas outras atrações. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. No boletim do SC Rural de hoje, conversamos com o secretário adjunto da Agricultura e da Pesca, Ayrton Spies, que faz uma avaliação desse programa de Estado, SC Rural, durante o ano de 2013. O SC Rural está começando a pegar ímpeto e ganhando velocidade. O SC Rural são 9 entidades executoras dentro do governo, embora a Secretaria da Agricultura seja o órgão coordenador. E nós encontramos algumas dificuldades de articulação dessas ações, mas agora, com a experiência acumulada no ano passado, os projetos começam a sair. Principalmente nos chamados projetos estruturantes, que são novas agroindústrias, que são projetos complexos, que são projetos de coletivos que envolvem grupos de produtores, empreendimentos que precisam ter viabilidade técnica, viabilidade econômica, um plano de negócios bem feito, porque não seria nada bom pegar esse dinheiro e sair aplicando ele sem critérios em negócios que não têm sustentabilidade no longo prazo, ou em empreendimentos que depois sucumbem, né, vão à falência. Nós queremos começar bons projetos e projetos que tenham um efeito multiplicador na comunidade local. Por exemplo, vamos apoiar uma agroindústria numa determinada comunidade para um grupo de investidores, no mínimo 10. Agora, Esse empreendimento vai dinamizar a economia de toda a comunidade, porque os agricultores podem ter um novo mercado para vender seu produto, os consumidores vão ter uma nova fonte de fornecimento. Essa dinamização é o objetivo da SC Rural. Aos poucos, nós estamos começando a acelerar o processo. Já conversamos sobre isso, a aparente contradição entre agricultura familiar e agronegócio. Na verdade, o agricultor familiar tem que fazer agronegócio, né? O agricultor familiar é parte do agronegócio, é uma grande injustiça você fazer essa dicotomia, colocar a agricultura familiar como sinônimo de agricultura pobre, agronegócio como sinônimo da agricultura rica do Brasil. Isso não é verdade. Veja o caso de Santa Catarina. Em Santa Catarina nós temos 94% dos estabelecimentos rurais classificados como agricultores familiares. E nós temos um agronegócio pujante, nós temos cadeias produtivas fortes, responsável por 62% das exportações do Estado. Quem faz isso? A agricultura familiar e suas cadeias produtivas organizadas. Então existe sim agricultura familiar e agricultura empresarial, ou aquela agricultura patronal que emprega mão de obra, trabalha com commodities, às vezes até com monoculturas. E existe agricultura familiar que também faz grandes negócios. Em pequenas propriedades é possível fazer grandes negócios, desde que tenha grandes cabeças, agricultores bem formados, com assistência técnica, com recursos, e é isso que Santa Catarina está provando. Então, eu diria assim, o agronegócio brasileiro é formado pela agricultura familiar e pela agricultura patronal ou empresarial. Ambos fazem esse belo e gigante negócio brasileiro. Você ouviu a entrevista aqui no Panorama Agrícola com Ayrton Spies, secretário adjunto da Agricultura e da Pesca, sobre o Santa Catarina Rural, cooperação para o desenvolvimento. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. Nós vamos falar hoje sobre comida italiana, porque acontece hoje, amanhã e no domingo, em Nova Veneza, a festa da gastronomia típica italiana, com bastante polenta, vinho, macarrão, fortaia, salames e queijos. Muitos dos produtos nos restaurantes são oriundos da agricultura familiar. Mas será que comer comida italiana, em especial o macarrão, engorda? Espaguete, fettuccine, talharim, será que engorda comer massa? Bem, como informação nutricional, as massas são ricas em carboidratos. Muitos praticantes de esportes utilizam a massa como sua primeira fonte de energia. Apesar, digamos assim, dessa má fama, 100 gramas de macarrão cozido fornecem aproximadamente 109 quilocalorias. Comparando com arroz, que em 100 gramas fornece 164 quilocalorias, o macarrão ainda tem menos calorias. O problema sempre é o molho. Você deve preferir molho de tomate a molhos que tenham quatro queijos, molho branco ou até mesmo molho de alho com azeite. Por falar em comida italiana, como massas, lembre-se também que há uma chamada tortelli. A Embrapa lançou na semana passada, para quem tiver interesse em produzir, uma nova cultivar de abóbora, chamada BRS Tortelli. Como o próprio nome indica, é apropriada para o preparo de tortelli, um tipo de massa recheada com creme de abóbora, feito pelos descendentes de italianos. Essa nova variedade também serve para outros pratos salgados. Cada planta dessa variedade chamada BRS Tortelli pode produzir, segundo a Embrapa, até 50 abóboras pequenas, com polpa alaranjada, de consistência firme e rica em carotenoides. O tamanho dessa abóbora é pequeno, de 10 a 15 centímetros de diâmetro, uma excelente opção para consumidores que moram sozinhos ou têm famílias pequenas. Mas não esqueça, hoje, amanhã e domingo, tem festa italiana, festa da gastronomia típica italiana em Nova Veneza, sul do estado de Santa Catarina, com muito macarrão, com muita polenta, vinho, salames e queijos. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.